Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nesta manhã tão maravilhosa aqui na Casa da Prece Chico Xavier. Então vamos dar uma aula, como o Renato falou, vamos compartilhar aqui algumas ideias, alguns conhecimentos. Hoje eu esperava que o Renato mais uma vez falasse que o professor Antenor vai falar. E eu já tinha até o meu discurso pronto para aproveitar essa fala dele, mas como ele fala das outras vezes, vou usar ela assim mesmo, né? Quando ele fala, professor, se reporta à minha profissão. Não na condição quando nós estamos aqui falando, porque recordando o querido Herculano Pires, ninguém é professor em Espiritismo. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos estudantes dessa doutrina maravilhosa. E se há um mestre, o único, é Jesus. Todos os outros grandes espíritos que habitaram este planeta, que vieram depois, através de inúmeros médiuns, se comunicar, todos eles reconheceram essa supremacia de Jesus sobre a humanidade. E todos reconhecem que Jesus é o grande mestre. E trazemos novamente essa lembrança para sabermos sempre, né, que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e que Ele é o grande condutor dessa humanidade. E a família tem uma importância em todo esse processo evolutivo muito grande. Hoje o que nós vamos falar não são lições novas, vamos relembrar certas lições que todos já aprenderam, que todos sabem, mas que precisamos sistematicamente relembrá-las, justamente para que a gente não esqueça essas lições tão importantes para a evolução do espírito. Certa vez alguém fez uma crítica assim, que ia nas casas espíritas sempre os mesmos temas do Evangelho. E a pessoa estava já cansada de ouvir sempre as mesmas repetições. Sempre os mesmos temas. Eu penso, quando estudo, de que sempre há algo novo ali, e sempre me surpreendo porque descubro algo novo nas lições do Evangelho. E com a vida, com o tempo, nós vamos percebendo isso, nós vamos sentindo, porque nós amadurecemos, nós crescemos, nós passamos por experiências, passamos por lutas, por provas, por desafios, e a gente percebe que determinada parte que antes passava para a gente numa leitura ali, mesmo que atenta, passava desapercebido, hoje tem outro sentido, tem outra clareza. Por isso que as lições do Evangelho não são repetitivas. Se nós não estamos descobrindo algo, é porque ainda falta um elemento a mais para a gente compreender aquilo, que se chama tempo. Precisamos viver mais, experimentar mais a vida, para daí descobrir novo sentido naquelas ideias. Para dali tirar um novo significado. E essa lição que eu trago hoje para compartilhar com vocês é do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, um capítulo importante do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala sobre a reencarnação. E vamos lá no item que fala sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Quando Allan Kardec começou a receber muitas cartas que as pessoas mandavam, questionando a doutrina, e pessoalmente muitas pessoas devem ter interpelado ele, devem ter perguntado e falado, será que a reencarnação não é contra a ideia de família? Porque pensa bem, Allan Kardec, olha só, a gente reencarna hoje, tem pai, mãe, tem filhos, naquela época tinha muitos filhos, né? Aí vai ter avós, vai ter tios, vai ter primos, uma família. Aí você reencarna de novo, você vai ter pai, mãe, filhos, esposa, marido, avós, tios, aí você reencarna de novo. Isso não faria a nossa família aumentar demais no mundo espiritual? Será que isso não provocaria em nós um problema? Porque já que a gente vai ter tantos pais, quem vai ser o meu pai? E a gente entende mais ou menos o questionamento dessas pessoas quando a gente lembra do nosso pai e da nossa mãe. Que mesmo imperfeitos, mesmo pessoas que tinham lá suas limitações, se falar agora pra gente, uma próxima vida, você quer o seu pai de novo como pai? Eu pessoalmente quero, com todas as imperfeições que ele tinha. Se falar da sua mãe, também, eu quero minha mãe de novo, como a minha mãe. Porque a gente fica numa vida muito preso a essa ideia, né? De que o nosso pai, a nossa mãe de agora, e isso vale também para a nossa esposa também. Numa próxima encarnação, Sandra, quero você de novo como esposa. Tá? Também. Tem gente que já não fala isso, fala, Deus me livre, né? Você... Mas é assim, muitas vezes a gente se identifica tanto na vida presente com as pessoas que nós trouxemos para a nossa convivência, o que a vida nos possibilitou reencontrar, que nós queremos repetir essa experiência. Mas a sabedoria divina nos conduz a viver essas experiências com outras pessoas. Então, provavelmente, o nosso pai e a nossa mãe não virá novamente como nosso pai ou nossa mãe, mas virão como nossos filhos, talvez. Virão como talvez os nossos genros e noras, virão talvez como nossos irmãos. Essa configuração da família vai mudando naturalmente, ela vai se reorganizando. E aqui já vem um dos primeiros argumentos que Allan Kardec trouxe naquela época para rebater esse questionamento que as pessoas tinham. Ah, vou ter muitos pais, muitas mães na vida espiritual? Não. Nós vamos ter essas mesmas pessoas que terão sido os nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, e serão às vezes até nossos grandes amigos, porque nós também temos grandes afinidades com pessoas que não têm ali consanguinidade conosco. Allan Kardec, quando abordou esse tema, e depois eu recomendo que todos façam uma leitura atenta em casa, meditem sobre esse item 18 do capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Porque certamente vocês também descobrirão novas e importantes ideias que farão muito sentido para todos. Ele então ele coloca muito claramente que a família ela é de natureza espiritual. Embora a gente se organize aqui numa aglomeração consanguínea que chamamos de família, e nos nossos dias ela vem assumindo outras conformações, outras características, o que prevalece sempre é a noção de família espiritual. E como tem muitos elementos aqui importantes para a gente refletir, vocês me permitem, eu vou destacar algumas colocações de Kardec, através aqui da leitura. Tá? Ele propõe então a seguinte ideia, assim, olha, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Isso significa que quando nós desencarnarmos, nós vamos nos reunir com pessoas às quais nós temos alguma afeição, ou simpatia, ou semelhança de inclinações. Nós vamos se reunir com as pessoas que nós mesmos vamos procurar e vamos atrair para nós. Por isso que se você ama muito alguém, de verdade, quer estar com essa pessoa, você tem que ter esses quesitos para estar com elas. Afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Então, se você quer reencontrar o seu pai e a sua mãe, que eram modelos de virtude, de valor, de pessoas de grande importância assim, moral para a família, siga os exemplos deles. Porque é assim que nós teremos condições de nos aproximar. Se a gente tiver uma vida conflitante com a natureza que eles têm, não será possível a gente conviver lá no mundo espiritual. Porque naturalmente os espíritos se atraem por essas semelhanças. Então, se a gente gosta muito de alguém, a gente tem que pensar em ser tão bom quanto essa pessoa é, ou como nós imaginamos. Mas e se ele for alguém que tem uma inclinação ruim, um comportamento assim, agressivo, violento, eu vou ser como ele para conviver com ele? Não, né? Nós vamos tentar ser melhores para ajudá-los, porque certamente onde eles vão estar? Vão estar reunidos com pessoas que são como eles. Serão do outro lado espíritos exatamente como eles eram aqui quando encarnados, propensos aos vícios que eles tinham. Aí a nossa estratégia será, vamos ser melhor hoje, para chegar no mundo espiritual, estar numa condição melhor, para a gente poder amparar. Quantos pais e quantas mães que perderam filhos em situações tão tristes, tão lamentáveis, envolvidos com as drogas, com a violência, uma série de comportamentos assim nocivos que desviaram eles completamente de uma vida equilibrada, lamentam duramente e pensam, meu filho, onde que ele está agora? Será que ele está naquelas regiões mais tristes e dolorosas? É possível. Mas é possível também que ele já tenha sido amparado por quem? Pelos nossos familiares da vida espiritual, porque todos nós temos essa família espiritual. E aqui a gente vai identificar algo muito importante. Nós temos nessa família espiritual espíritos mais adiantados, espíritos que já venceram essas mazelas, essas imperfeições que nós temos aqui. Em nossa família espiritual, nós já temos aqueles que são espíritos de uma grande envergadura espiritual. E eles velam por nós, eles cuidam de nós, eles nos orientam. Muitos dos que são os espíritos que estão nos acompanhando são espíritos que já venceram as mesmas provas que nós estamos passando hoje. Eles já aprenderam como vencer e são eles que estão junto de nós o tempo todo. Até naqueles momentos mais difíceis, eles estão lá. Há pouco tempo atrás, eu ouvi o depoimento de uma pessoa em que passou por uma prova muito difícil esse ano. Muito. E naquele momento, a pessoa enfrentou a dificuldade. A dificuldade ali era grande, porque era quase como uma traição assim de uma instituição contra uma pessoa. E depois essa pessoa ficou sabendo que ali junto dele estava um familiar de uma outra vida, que tinha sido uma mãezinha muito zelosa por ele. E ela disse então para ele assim: olha, eu estive com você o tempo todo ali no momento da sua prova. Naquele momento que você achou que você era forte ali, eu estava ali te amparando, estava ali te envolvendo com a minha força. E é assim, gente. Todos os dias, e naquele momento mais difícil que você enfrentar da sua luta, tenha certeza. Tem um espírito muito querido, muito amado, que está ali te amparando. Está ali te envolvendo. Está ali te inspirando a coragem, a força, a determinação. É que a gente muitas vezes não lembra, porque a gente na hora da dor, da luta, a gente fica desesperado, não é assim? A gente fica se sentindo ali sozinho, enfrentando dificuldades. Mas não existe qualquer pessoa neste mundo que esteja sozinho nunca. Todos são amparados. Até as pessoas que a gente poderia usar dizendo de forma errada, o pior exemplo de comportamento humano, essas pessoas têm alguém sempre ali de prontidão tentando ampará-los. Então, quando a gente se sentir muito sozinho, vamos lembrar disso. Nós teremos esses nossos familiares do mundo espiritual, que são espíritos mais experientes, mais vividos, que já aprenderam muitas coisas, que estarão junto de nós. É o nosso espírito protetor? Pode ser que seja. Porque normalmente os espíritos protetores escolhem os seus tutelados por uma afinidade mais profunda. Então eles podem ser nossos familiares ali de outras vidas. E é difícil a gente descobrir se realmente são. Será que meu espírito protetor é a minha bisavó? Raramente alguém recebe esse tipo de informação. Mas com certeza, sua bisavó, se ela ainda estiver desencarnada e ela estiver em condições, ela será uma auxiliar, talvez, do seu espírito protetor. Porque a gente não tem um único espírito cuidando da gente. A gente tem todo um grupo. Por que que isso não é estranho? Porque a gente reproduz isso aqui na Terra. Já viram aquelas famílias que todos são a favor ali de alguém que está precisando? Que todos os familiares se movimentam para ajudar? Já vivenciaram isso? São os irmãos, são os primos, são os tios. Vem que alguém ali na família está precisando, todos se mobilizam. É assim que funciona no mundo espiritual. Todos vão estar tentando fazer a sua parte para ajudar aquele membro dessa família. Então nós estamos sempre nesse processo intenso, importante desse auxílio. Por isso que ninguém nunca está sozinho. E aí Allan Kardec, ele desenvolve essa ideia dizendo assim, ó: esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. Nós sempre vamos estar reunidos aos nossos afins. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez retornando à erraticidade, erraticidade é o estado de quem está fora do corpo, é do desencarnado, eles se reencontram como amigos de uma volta de uma viagem. Já tiveram sonhos com pessoas que você não conhece aqui na vida, que você nunca viu aquelas pessoas, mas sente ali confortável? Já tiveram aqueles sonhos impressionantes? Era minha família, mas não conheço ninguém daqui. Pois é, esse sonho é, na verdade, uma reminiscência desses encontros que nós temos com esses familiares, que a gente não lembra com frequência, porque senão atrapalharia muito a nossa vida aqui terrena. Aqui a gente tem que ter uma certa autonomia mesmo, não pode ter uma lembrança integral da nossa realidade espiritual, porque aqui é um momento de um aprendizado, que a gente tem que contar muitas vezes mais com a gente mesmo, mais com a nossa capacidade de fazer escolhas e não ser tão guiados. Mas a gente é, de uma certa forma, orientado para que a gente mesmo faça as escolhas, por isso que a gente não lembra deles o tempo todo. Já me perguntaram uma vez assim, mas Antenor, não seria mais fácil a gente ver o Espírito Protetor aqui do lado? Aí você enfrentaria tudo, né? Pois é, a vida teria sido moldada de outro jeito. Porque tem um momento que a gente precisa reconhecer que é a nossa ação. Que não pode só pensar que, ah, eu estou aqui protegido por ele, então eu vou embora e tudo bem. A gente, até para ter essa convicção, a gente precisa desenvolver algo que depende de nós, que é fé. Então tem uma parte nossa que eles nunca vão fazer, que eles nunca vão tirar da nossa realização. Tem gente que já argumentou assim, mas isso não é duro, não é cruel? A gente tem que enfrentar as dificuldades? Veja, nem Jesus poupou os discípulos dele dos desafios que eles tinham que enfrentar, porque era parte deles na realização daquela obra extraordinária. Então, nosso espírito protetor, nossos espíritos familiares não fazem aquilo que cabe a nós fazer. Não vão fazer nunca. Sabe por quê? A gente só aprende e desenvolve virtude, valor, se esforçando, tentando, fazendo a nossa parte. Não existe aquisição de virtude por osmose. Eu absorvo algo, já que eu não tenho, eu absorvo algo. Não existe isso. É só na tentativa, é só no exercício. Por isso que eles não podem se mostrar tão visivelmente, por isso que eles não podem se apresentar a toda hora, por isso que não é a todo momento que a gente pode saber que no momento de prova a gente estava lá com eles, terá a confirmação como a gente quer. Mas a gente já sabe, e esse conhecimento já nos basta, de saber que somos amparados e assistidos. E quando nós desencarnarmos, eles vão nos receber com toda essa alegria. Se desencarnarmos vitoriosos, né? Se a gente chegar do lado de lá realmente como aqueles que venceram a sua missão de vida. E o que é vencer a nossa missão de vida aqui na Terra? Gente, é a gente viver da forma mais fraterna possível onde a gente estiver. É isso. A gente não precisa conquistar coisas materiais para dizer que venceu. A gente não precisa ter conquistado títulos acadêmicos. A gente não precisa ter exercido essa ou aquela profissão. Porque todas as experiências, riqueza e pobreza, profissões, tudo. Ah, a gente não precisa ter constituído uma família formal como é aqui no mundo. Porque todas essas experiências a gente já teve, tem e terá no futuro. O que torna alguém vitorioso é, nas oportunidades que você tem, você ter feito o seu melhor em benefício da paz, da fraternidade, do amor, da boa convivência entre as pessoas. É isso que nos torna vitoriosos. E aí, quando a gente chega no mundo espiritual, eles percebem que a gente fez a nossa melhor parte a todos os momentos, é aí que a gente chega vitorioso lá. Então, todos os dias em que a gente se esforça para o bem, nós estamos vencendo na vida. Nós estamos conquistando uma condição espiritual melhor. E eles ficam felizes com isso. Porque eles percebem, gente, que o sentido da vida mesmo é a vivência que a gente tem com as pessoas. Todo o resto é acessório. Tudo. Quaisquer outras situações, gente, é acessório da vida. O essencial é a convivência que a gente tem com as pessoas. Isso é o essencial. É o afeto, é a amizade, é o companheirismo, é a dedicação ao que precisa. Tudo. Tudo mais é acessório. Ah, eu tenho um projeto de vida, de realizar tal coisa, construir tal coisa. Tá, mas isso daí é para a sua melhor vivência com as pessoas? E até você conquistar, você já fez essa melhor vivência? Então nós já temos em mãos hoje todas as melhores oportunidades para o crescimento espiritual. Tem gente que sonha adquirir, conquistar, fazer, tornar-se algo para aí ser feliz. Esqueceu de aproveitar o dia de hoje, que é nesse momento que a gente vai progressivamente se tornando feliz. Então, se hoje a gente está fazendo o nosso melhor onde nós estamos, com quem estamos, nós já estamos em plena realização da vida. E é por isso que eles torcem, é por isso que eles nos incentivam, é por essas realizações do nosso dia a dia, pautadas no bem, no amor, na caridade, é que esses espíritos estão sempre nos amparando. E vão nos receber com muita alegria no mundo espiritual quando nós lá chegarmos. Quando nós estivermos lá em condições de realmente perceber que a vida que se passou, ela era uma grande e abençoada oportunidade. E aí muitos devem estar pensando agora, mas como eu vou fazer o meu melhor se eu tenho espíritos tão difíceis convivendo comigo? Como o Renato lembrou aqui, espíritos que são verdadeiras cruzes de pedra na nossa vida. Não é assim? E quem não já os teve? Quem já não experimentou a convivência com um familiar, com alguém? Muito difícil. Muito assim, às vezes até cruel. E não era nem fisicamente. Usava de palavras muito duras, muito difíceis. Quem já não pensou naquele elemento da família que às vezes a gente tem até dificuldade de lembrar deles sem despertar emoções assim tão contraditórias? Né? E aí então, Kardec coloca assim, olha... Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servir de provas para uns e de meio de progresso para outros. Eles estão nas nossas famílias, esses espíritos muito difíceis, porque eles são provas para nós. São oportunidades de crescimento, de transformação e de renovação. E a gente pode sim abandoná-los, largá-los. Só que é inevitável, voltarão um dia à nossa convivência. É inevitável. E tem pessoas que na própria vida experimentam essas vivências. Achava que estava muito difícil com uma pessoa, desiste e vai procurar outra. Os problemas se repetem. Aí vai, desiste daquele lá e procura outro. Aí o problema se repete e vai numa sucessiva repetição. Isso nos diz algo. Isso nos diz algo sobre nós, sobre as nossas necessidades. É lógico que existem aquelas situações extremas em que há um risco de vida, em que a pessoa já está tão assim afetada, em que realmente talvez não exista alternativa que não seja deixar aquele irmão infeliz e procurar uma outra experiência realmente. Existem essas situações, que é a bem da integridade, da sobrevivência da pessoa. Mas muitas vezes as pessoas desistem no meio do caminho sem antes ter verdadeiramente tentado. E tentado das melhores formas possíveis. E realmente se esforçaram da melhor forma possível. Porque com toda uma mudança cultural que nós tivemos, uma mudança das legislações em várias partes do mundo, as pessoas se tornaram muito... escapistas, né? Então tudo justifica, deixa para lá e não tento mudar nada. Não vou me esforçar. Para que eu vou perder meu tempo com alguém que eu já percebi que não vai dar certo? Muitos usam esse argumento, né? E desistem simplesmente, sem ter antes descoberto se realmente era para desistir. E realmente há pessoas que venceram longas trajetórias ali de uma vida que a gente poderia chamar de difícil, mas venceram. Me vem à memória, assim, alguns exemplos, né, de pessoas que conseguiram vencer, apesar de ter um marido ou uma esposa, que eram pessoas ali difíceis, que eram espíritos, às vezes, intratáveis mesmo, mas com o tempo conquistaram essas pessoas e as transformaram até. E conseguiram tirar daquela vivência o melhor daquele relacionamento. Foram pessoas que suportaram durante muitos anos aquela cruz de pedra, então. Aquela coisa tão difícil, tão assim, que nos nossos dias seria motivo para prontamente desistir, deixar tudo para trás. O difícil é que, para cada pessoa, né, cada um que sabe o seu limite, é que vai saber realmente até que ponto vai as suas forças, vão as suas forças, se ele vai conseguir realmente resistir, né? Por isso que não existe uma regra absoluta nesse sentido. Permanecer ou desistir de um familiar difícil. Os únicos que não podem dizer isso, né, que vai desistir de um filho, são os pais. Porque se os pais desistem dos filhos, quem vai querer aquele filho? Não é? Quem vai ampará-lo? Às vezes Deus encaminha outras pessoas, e há inúmeras histórias assim, mas um pai que desiste dos seus filhos, e hoje em dia virou uma coisa assim, né, de abandono, de... Ah, você tem essa conduta, não quero você, não é mais meu filho, sai da minha casa. Não existe amor nessa situação, gente. Existe, muitas vezes, é apego aos papéis que a pessoa representa. Um pai que tem um filho ou uma filha. Quando um pai quer pôr para fora de casa um filho, porque o filho tem uma orientação sexual diferente daquela que o pai imagina que é o certo. Quando um pai quer desistir do filho, porque o filho não escolheu a profissão que o pai queria que ele escolhesse. Onde há o amor nisso? Onde há ali verdadeiramente entender a sua missão como pai e mãe? Você pode não concordar, você pode não gostar, você pode até dizer para ele, olha, não gosto disso, mas dizer que vai abandonar um filho, que vai largar um filho para o mundo? Falta amor nesse sentido. Ainda é apenas aquilo que eles colocam aqui, ou melhor, que Kardec coloca aqui, que não são as verdadeiras simpatias. Não a verdadeira afeição. Porque se eu não sou capaz de amar alguém que é diferente do que eu penso, que tem outras ideias diferentes da minha, eu ainda estou apegado a mim mesmo, na verdade. Porque amor é você aceitar o outro exatamente como ele é e querer o progresso dele. Mas não usar da violência, não usar da falta de respeito para fazê-lo mudar. Porque, aliás, a violência, a agressão, nunca mudou nada em ninguém. Se fosse assim, só teríamos espíritos puros vivendo na Terra. Porque o histórico que a gente tem no mundo de violência, de subjugação, de imposição é tão grande. As famílias foram assim por milhares de anos, né? De imposição, de determinação, de conduta, né? De obrigações, aquele sistema rígido, e muda as pessoas, muda, não transforma nada. É melhor você proteger e ter o seu filho sempre perto de você, sempre. E às vezes, aqueles que já são avós também têm aquela rejeição pelos netos, que têm outras características, outras condutas. Veja, se nós amamos nossos filhos, nós temos que apoiá-los a serem dóceis e amorosos com os filhos deles. E não reforçar os estereótipos, as ideias ultrapassadas de imposição, de violência. Senão a gente não está trabalhando pela nossa família espiritual. E se algo é muito difícil para a gente aceitar, a gente se cale e não induz as pessoas a comportamentos que vão só afastar. Porque o objetivo, quando a gente reencarna e está junto, é a gente aprofundar os vínculos afetivos. A gente tornar cada vez a nossa família mais fraterna, mais amorosa, mais acolhedora. Que mesmo aquele que destoa se sinta ali protegido naquele ambiente. Por quê? Como Kardec colocou aqui, para nós é uma prova de a gente se transformar, melhorar o nosso sentimento. E para eles é um meio de progresso. Para o espírito, entre aspas, difícil, que reencarnou nosso familiar, a nossa família é um meio de oportunidades para ele crescer. E ele precisa observar nessa família exemplos de amor, de acolhimento, de fraternidade. Por quê? Em algum momento, isso toca lá no íntimo dele e pensa. Poxa, o meu avô gostava tanto de mim, a minha avó, o meu pai. Eu me lembro do meu pai aqui, nesta encarnação, a estima que ele tinha pela avó dele. Eu passei a amar a minha bisavó por causa do meu pai. Eu não a conheci nesta encarnação, nos estados de vigília, provavelmente espiritualmente eu a conheci, mas eu passei a gostá-la porque ela era uma figura extremamente acolhedora. Ele foi uma criança, um jovem um tanto quanto rebelde, mas a avó era aquela referência de carinho, de ternura. Então, quantos não precisam dessa inspiração? Às vezes é um tio, uma tia, que essa inspiração de amor. Então, os nossos jovens, nossas crianças, precisam ter esses exemplos. Por quê? Eles reencarnaram em nossas famílias porque nós temos algo a oferecer para eles. Mesmo sendo imperfeitos, mesmo tendo as nossas limitações, nós já temos alguns pequenos valores que nós conquistamos e nós temos que empenhar isso a eles, né? Nós temos que demonstrar isso a eles. Infelizmente, nos nossos dias, por tantas mudanças, principalmente nos grandes centros urbanos, as famílias já não estão mais convivendo tanto. Já não estão mais tão próximos. Cada um vai para um lado, cada um tem os seus passeios diferentes. Não existe mais aquela reunião, aquela união. Que muitos falam, ah, mas só dava briga, só dava fofoca. É, não aproveitaram bem a oportunidade. Porque, na verdade, essas reuniões de família eram para ser esses momentos agradáveis, fraternos. E se surgiram ali momentos difíceis, é porque a gente permitiu as nossas imperfeições se manifestarem. Porque não aproveitamos ali aqueles momentos de estabelecer laços mais profundos. Falhamos nas nossas provas ali. Se a gente ouviu uma fofoca e propagou ela, levou adiante... É isso, gente. Toda vez que a gente ouve falando mal de alguém e a gente reproduz aquilo, mesmo que seja verdade e a gente saiba, a gente está trabalhando contra a família. A gente está reforçando as indisposições que as pessoas têm uns com os outros. Então nós precisamos trabalhar muito pela nossa união familiar, deixando de lado as nossas diferenças e procurando a conciliação, a reconciliação, a paz e a harmonia entre todos, porque senão teremos falido na prova. Ah, mas ele é a causa. Verdade, pode ser muitas vezes o outro realmente, mas ainda assim é a compaixão que nós temos que ter. Que bom que não foi a gente que causou o desentendimento, o desequilíbrio, mas se não foi a gente, vamos dar um passo a mais na nossa evolução. Vamos ser pacíficos, dóceis, vamos tentar estabelecer novamente aquelas ligações, vamos tentar novamente reaproximar, reagregar, porque uma família ela precisa estar unida. E todos que trabalham pela união da família estão trabalhando no sentido de evoluírem. Porque aquela dificuldade que a gente tem um com o outro, se a gente não resolver, ela volta em outra conformação na vida. Ela se repete. Ela vai retornar. Jesus disse certa vez, né? Reconcilia-te depressa com o teu inimigo para que não te suceda coisa pior. O que, que é a coisa pior que poderia acontecer? É voltar a mesma experiência sem ter resolvido. Já viram aqueles filmes de ficção que a pessoa cai num looping de tempo, espaço e tempo, que ela repete a mesma experiência ali e ela tem que se libertar daquilo? Aquilo existe nas reencarnações. A gente volta ciclicamente ao sofrimento porque ele ainda é necessário. O dia que a gente se liberta das nossas provas, das nossas expiações, a gente já não precisa mais passar por elas. Por isso que é melhor hoje a gente fazer o nosso melhor, perdoar quantas vezes for preciso, estar disposto a se reconciliar quantas vezes for preciso, e de coração livre mesmo, de mágoa, de ressentimento, de tudo. Pleno de aceitação. O outro errou, pronto. É assim a vida. A pessoa errou, eu aceito que ela errou. E perdoo, porque não fui eu que errei. Ele responderá um dia. E quando eu pensar assim, que seja com compaixão, não com aquele desejinho de vingança, ah, ele vai pagar o que me fez. Porque enquanto a gente tem esses sentimentos, isso representa o atraso espiritual que nós estamos. Ah, mas ele fez tanta coisa, vai ficar impune? Não vai. Quanto à justiça, ninguém precisa ficar preocupado. A inteligência suprema traz para cada um segundo as suas obras. Ponto. O que a gente precisa, nós que somos seres em evolução, é tirar de nós essa carga, né, de cobrança pelo erro do outro, pela imperfeição do outro, e simplesmente perdoá-lo e deixá-lo em paz. E se a gente puder dar o passo da reconciliação, da reaproximação, seremos mais vitoriosos espiritualmente. Né? E às vezes a gente pensa que não é possível, mas é. É só a gente lembrar dessas ideias, de que todos somos de uma grande família universal, que estamos aqui para aprender a amar, conviver, se reaproximar, nos harmonizar. Porque como um dia a gente vai ser espírito puro tendo ressentimento, gente? Como um dia a gente vai ter aquela potencialidade que Jesus falou, vós sois deuses, se a gente não consegue superar um motivo de mágoa, de ressentimento? Como tomar posse de toda essa grandeza de vida que nos está disponível nesse futuro, que talvez nem seja tão distante assim, se a gente não vencer essas coisas pequenas agora? Vocês conseguem imaginar um Jesus com ressentimento, com raiva? Não tinha. Era possível, né? Se um dia você quer realmente o reino dos céus em você, se liberta das mágoas, porque aí abre espaço para esse reino se instalar. Se liberta dos ressentimentos, das mágoas. E se está muito difícil, vai procurar ajuda. Hoje em dia, felizmente, ontem foi dia dos psicólogos. Olha que profissão abençoada, que não é profissão de louco, como eu vi outro dia alguém falando essa besteira, gente. Pessoas saudáveis procuram psicólogos, para que elas se mantenham saudáveis mentalmente. Se está muito difícil vencer alguma coisa, procure o auxílio terapêutico. Às vezes a pessoa não pode, questão financeira, procure alguém que possa te ajudar, te orientar. E nós temos sempre essa nossa família espiritual nos ajudando também. Procure o auxílio deles. Peça nas suas preces ao seu espírito protetor para te ajudar a vencer essas indisposições, essas dificuldades. Isso é extremamente importante para a nossa encarnação atual. A gente vencer, não ter mágoa contra ninguém. A pior coisa do mundo é um irmão desencarnar e você não ter se reconciliado com ele. Ele vai te perdoar do outro lado, você perdoa ele desse aqui, mas ficou algo sem concluir aqui, que é na experiência material que acontece. Nossa vida material aqui, ela é extremamente importante nessas relações que nós temos. Então nós precisamos urgentemente. Talvez a gente não vá conseguir de pronto, instantaneamente, mas vamos dar o primeiro passo, né? Agora, no momento da nossa prece aqui, antes de irmos para os passes, sabe aquele ente querido que você está apartado dele, que você está distante, ficou amargo, ressentimento? Traz ele aqui na sua memória, aqui. Envolve ele em todo o seu amor, em todo o seu carinho. Imagina você abraçando ele, Jesus abraçando vocês dois aqui, criando em você uma nova disposição de reconciliação. Às vezes é difícil fazer isso, porque a gente ainda tem muita resistência. Mas vamos pensar que nós merecemos a liberdade. Nós merecemos estar sem mágoas no coração. Nós merecemos viver com a mente aliviada, a mente sem pressões, sem essas coisas repetitivas que ficam vindo o tempo todo, de lembranças, de mágoas, de ressentimento, porque falou, porque disse, porque fez, porque pegou a minha parte, porque era assim. Vamos nos libertar disso, porque nós merecemos uma vida mais feliz. Quem carrega mágoa e ressentimento não experimenta uma felicidade completa na vida. Então vamos fazer por nós mesmos isso. E vamos ver como é bom estar em paz com todos. Tinha mais lições aqui para a gente citar nessa manhã, mas não vamos falar delas. Fica aqui para todos essa recomendação. Leiam os itens seguintes depois e com certeza vocês irão descobrir coisas novas. Na nossa gravação do Evangelho, que vai também já está lá no Facebook, tem os outros itens que hoje eu não desenvolvi. Assistam também lá o vídeo, também tem o complemento. Que a paz de Jesus esteja com todos hoje e sempre. Tenham uma semana com muitas bênçãos, muita paz, e que todos nós consigamos vencer aí as nossas indisposições uns com os outros. Obrigado a todos, que possam todos encontrar sempre aquilo que buscam para o crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe.